A choque choque, choque choque com as malandras, choque choque, choque choque com as malandras, choque choque, choque choque com as malandras, choque choque. Baixinho, senhor. Só as malandras vai vir pra aqui agora, porque eu quero tchuk tchuk com elas também, tá? As malandras. É tchuk tchuk, tchuk tchuk com as malandras, tchuk tchuk, tchuk tchuk com as malandras, tchuk tchuk, tchuk tchuk com as malandras, tchuk tchuk, tchuk tchuk com as malandras, tchuk tchuk. Mulher depois que bebe grita pra caralho. Vou beber, juntar a galera, beber com moderação, tá? Tá bom? É o bonecão da estrela. Minha mulher começou a discussão, mas é claro eu não dei atenção. Peguei o meu celular, mandei salve, salve, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, hoje à noite vou aparecer. Aí ela disse pra mim, bonecão, logo você. Logo você, logo você. Eu tô brigando com a mulher e hoje eu vou dar pro ganho. Bebê com a galera. Bebê com. Eu tô brigando com a mulher e hoje eu vou dar pro ganho. Partiu. Bebê com a galera. Bebê com a galera. Pode beber com a galera, mas beba com moderação, tá? Tá bom? É o bonecão da estrela! Minha mulher começou a discussão, mas é claro eu não dei atenção. Peguei o meu celular, mandei salve, salve, chamei os irmãos. Perguntei onde era o rolê, hoje à noite vou aparecer. Aí ela disse pra mim, bonecão, logo você, logo você, logo você. Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Bebê com a galera. Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou dar fuga nela. Fui, partiu. Bebê com a galera. Fui, partiu. Bebê com a galera. Fui, partiu. Bebê com a galera. Tá bom?